Alô? Aí, se liga na cena, João. Vou te dar logo um papo reto pra tu não desacreditar e nem fazer nada de errado, tá ligado, mané? Aí, teu filho foi sequestrado e tá amarrado no cativeiro com mais dois parceiros na contenção. E quem tá com o dedo no gatilho é quem dá as ordens, tá me escutando? Daqui a uma semana, eu só quero tu e os malotes no local marcado. E quando tu vê nós atracando no Audi blindado, não fique em choque. E se tiver com muita pressa de ver teu filho e envolver algum polícia, nós manda pedaço por pedaço pelo Sedex pra tu ir matando a saudade dele. Aí, boy, o preço do resgate é 500 mil e não vem com história triste. Se não tiver disposto a pagar o resgate, pode fazer no herdeiro, entendeu? Tu tá ligado, eu tô bolada, já pé quente. Desde pivete, 157 consciente. Nossa família é a quadrilha inteligente. Pega o brinquedo e logo cedo enche o pente. Pronto, tu cai, maluco, vai direto e reto. Se vacilar ou se tentar ser mais esperto. Aí, moleque, oi, pede break, oi, sai de perto. Não me arrasta, oi, se afasta, eu morro pelo certo. Pois nem sempre a cena não é triste. A única saída é meter bala na polícia. Então é vida ou morte, fez pode. Ou então fica trancado e jogado na mão da justiça. O juiz hoje me solta. Não tô mais preso, é isso mesmo, eu tô de volta. De volta ativa e família da Batuba. Não é um banco, nosso plano agora muda. Eletrônicos, menos de um mês a gente fez uns 12 contos. Comprou umas peças de bem depressa, eu bolo pano. Agora é claro, um empresário, eu só tô registrando. Se nós tombar com a dói, é só rajada. Eu tô de furo e na cintura é só quadrada. Já registrei mais de 2 meses esse empresário. Que toda vez quando é às 6 vai pro trabalho. Antes das 7 o seu pivete vai pra escola. E com a criança, um segurança de pistola. Essa é a escolha, a quadrilha de novo em ação. Meu tempo é curto, aí maluco, vai se jogar no chão. Não reage, senão tu vai pro saco. Só quero um filho do seu patrão dentro do carro. A fuga para o cinematográfica. Deu certo, eu já tô perto, o plano tá concretizado. Já cheguei no chegou também mais dois parceiros. Por telefone o mano pode negociar. Pra não ficar bem longe da periferia. Não dá vacilo, pois seu filho é nossa vítima. Sem desespero, só o dinheiro.